Portal do Arrocha. É o Diogo, o mais apaixonado. Quem te vê, quem te dá like, não tá visualizando sua saudade. Não tá visualizando sua saudade. Eu tô na cachaça e você bebe. Eu tô na cama e você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. Você tá atuando tão mal nessa superação digital. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. Como é que é? E dorme chorando. E dorme chorando. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E dorme chorando. E dorme chorando. E ainda acaba me ligando. E ainda acaba me ligando. Vem comigo assim, vai. E quem te vê, quem te dá like, não tá visualizando sua saudade. Não tá visualizando sua saudade. Eu tô na cachaça que você bebe. Eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. E você tá atuando tão mal nessa superação digital.